1, 2, 7, 2. Gol 897, decolou os 29, chame controle em Santa 1935, bom dia. 1935, bom dia, obrigado, 1897. Tá. 1288, 1933, 1935, gol 97. Controle, gol 1897. 20 via Aprilis 50, saída Bael, transição Diné. Prova decolagem, pista 10, curva à direita. Controle 119.35, código transponder 5074. Autorizado Guarulhos, 340, pela Apero Whisky 50, da Edna, decola dando 0, primeira curva vai ser à direita. 119.35 vai ser o controle, 5074 com transponder, o 3179. Cotejamento correto neste operacionamento táxi. Está pronto para o acionamento táxi, está pronto para o acionamento aqui na 02. Sem usar o táxi. Reportará o 3179. Salutão 3153, para puxa acionamento, gate 03. Mantenha a posição, aguarde para iniciar. 3153. Aguarda 3153. Autorizado a linhagem decolada 17, vento calmo, Mike Eco Delta. Objeto 6709, completo final, chame torre 118, pessoal 6. 186, obrigado. Aproximação, reporte passando Simbra, o vento é variável com dois nós, os primeiros 90 metros impraticáveis, web 6709. 9. Vamos ali passar o Simbra. Saleza 03 a bordo. Copiado, autorizado, prosseguindo o táxi, Juliette Alfa, pontos para a cabeceira 10, torre 118, no small meia. Juliette Alfa, ponto de espera da 110, torre 118.6. Obrigado, bom serviço. Obrigado, bom. Afirmativo, centro Recife, 1288, 12325. 804 da Gol, bom dia. Alternado 133-25, gol 804. Corrigindo secundário 13325, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o papapá Mike Eco Delta. Papapá Mike Eco Delta, mantenha aqui a despete, cuidado a XR, reporte fora da barra. 767-09. Variável com dois nós, tem pouso autorizado a 0, os primeiros 90 metros impraticáveis, 6709. 6709, 7, ó. Direto Manati, reposto 20 mil em Salvador, Mike, Eco Delta. Delta. Good morning, Salvador. 97, passa nível 120, chame Recife 128, décima 8, alterna 133, décima 25, gol no 897. Centro Recife 1288, 13525, 1897, obrigado, bom dia. Alternado 13325, gol no 897. 3325, 1897. O 9641 será coordenado Fortaleza, mantém escuta guardando 4. Adam, estou a 310. Fechou. O 6709, solo 36, libere a direita, chame solo 1219. Ataque do 3179 da TAM, 113 é o POB, 419 autonomia alterna Galeão. Copiado, autorizado por seguir o táxi India Alpha, ponto espera da captura 10, torre 118.6. India Alpha, ponto espera 118.6, o 3179, grato, boa. Solo do Webjet 6709, livrou com você. Webjet 6709, prossiga táxi Alpha, aguardando para ingresso no pátio principal. Aguardando via Juliette ou via Índia? Fechou, a Alfa aguarde para ingresso na Juliette. 09. Solo, TAM 31, ficou 3103, pode iniciar. Fique só atento, aeronave da companhia, a sua cauda, posta autorizada, reporte táxi. Afirmativo, após chamar a táxi, TAM 3153. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Eptos 119, saída Momo, transição Frote. Após a decolagem, pista 10, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder 5077. Negativo, aprovado então, Fortaleza 310, pela Eptos 119, a subida Momo, Frote, decola curva à esquerda, 19.35. Transponde 5077, eu vi 9641. Correto, nesta posição do táxi. Maré. Então, 4, decolou na pista da subida Puca. Está cruzando 700 pés para o 310. Varig Log 6514, contato radar, suba para o nível 1310, saída Puca, transição Aracaju. Sente no perfil da Puca, Aracaju, 310. Tráfico aeronave 737 da Objet vai ingressar via Índia para o gate 01. Firmativo, sente, TAM 3153. 179, autorizada a decolagem 1-0, vento é variável com 2 nós. Iniciando 1-0, 3-7, 1-3, 1-7-9, já tá. Mantém nível 380, reporte crash, alternando 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4. 3, 1, 7, 9, decolou os 4, 0, chame controle em 119, 35, um bom dia. 119, 35, grato, bom dia, 3, 1, 7, 9, da TAM. Alô, Weber, controle. Papapá, Eco, Índia, November, controle. Papá, Eco, Índia, November, controle. Controle, Salvador, bom dia, 3179 da TRAM. Então, 3179, contato radar, vou para o nível 340, saiba da transição de neve. 340 da El de Neve, 3179. Papapá, Eco, Índia, November, controle, Salvador. Controle Salvador, está chamando o F-19, é comigo? Sim. 07, nada, chame ele, 1201. Rede 10, 1201, F-19. Papá, Mike Eco Delta, Liu, frequência para coordenação, não entrar fundo, se tu reportar, reporte para regresso, Salvador. Delta. O nome 24, quente, qualquer menino que mantém. 53, para o táxi alternando Guarulhos, são 4 horas e 14 de autonomia. POB de 82. Copiado, autorizado, prosseguir o táxi, Índio Alfa, ponto espera da cabeceira 10, torre 1 no 8 decimal 6. Índio Alfa, 18-6, puta 3153, bom dia. Bom dia. Barreira aos 1130. 053. A linha decola da 13, o TAN, da 10, o TAN 3, 153. Juncture. Os dois, tráfego a 11 horas, tinha 5 milhas rumo ao posto, Bravo 732, passa 310 para subir. Lugarem logo 6514, passa nível 120, chame Recife 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, bom serviço. Fala 9.411. Estamos aguardando mais uma carga aqui de última hora. Chamará de novo para o seu estacionamento, ok? Entendi, pelo repetir. Está aguardando na posição, chamará para acionar em pushback, ok? Tô suficiente, é parte quando tiver pronto. Obrigado. Chama o controle em 11935, bom dia. Bom dia, 1935, 3953. Salvador, bom dia, tá 3153, decolado. Mantendo a proa para saída da El. PAN 3153, contato radar, proa para nível 340, saída da El, transição Blast. Da El, Blast, 3153, autoriza a proa da El. Voltei para a saída. Descida a saída, 3153. 3179, passa nível 130, chame Recife 128.8, aterna 133.25. 28833. 25. 25, obrigado, bom dia. Reporte Baiano, alternando Brasília 122, decimal 2.7. 00 final. Taxi 9641 com 4 a bordo, 2:50, alterna Natal. Espera outros ataques, ponto de espera da cabeceira 10, torre 118, decimal 6. 18:30, quando pronto, senhor. 9660, reporte no ponto de aéreo de descida. Decola, 9641. Bom dia, 922, sentindo a informação, Índia. Ouro 922, acendo identificação, autorizado chegada a Mari, descer mantenha nível 050. Identificou 050, confirma a extensão, somente os primeiros 90 metros são interessados? Afirmativo, só os primeiros 90 metros da pista 90 em praticada. Obrigado, 922. Controle Salvador, bom dia, 3663, até informação Índia. Então, 3663, acena identificação, autorizado de chegada Bonf, desça e mantenha nível 060. Bonf 060 e intenção RNAV da 10. Sim, a gente mantém a chegada Bonf agora de autorização RNAV, então 3663. É 3. Objeto 6709, autorizado Brasília, nível 2240. Eixo da Epos 1.7. Saída Gol de transição Orfito. Após a decolagem, pistão 0, curva à direita. Controle 119.35. Código de transponder 5111. Decolou 57, chave controle em 11935, bom dia. 1935, bom dia, 9641. Total 9911 para cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível 310, via Eupelisque 58, saída Puca, transição Aracaju. Após a decolagem, pista 10, curva à esquerda, controle 119.35, código transponder 5101. Recife 310, Eupelisque 58, Puca, Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, 119.35, controle. Transponder 5101, total 9911. Cotejamento correto nesta operação de táxi. Camarada. Controle 1, 9641. Papa Serra, bom dia, mantém escuta, guardando cópia. Aham. 9641, na Momo. E 9641, contato radar decolagem, suba para nível 310, você é da Momo, transição frutinha. Ei, Momo Frote, o Rio 9641. Autoriza direto o Frote, está presente? Quanto é você da saída, Rio 9641? Bem na saída, obrigado. Controle Salvador, Guardião 01. Siga, guardião 01. 01 decolou de Ondina, ingressou no Axé de Ondina para Salvador, mantendo 510 pelo Axé. Confirma pessoas a bordo. Estamos aqui no setor do bairro da Pituba, POV 04. Gente, guardião 01, mantenha 500 pés e reporte para o Pituatu. Reportando para o Pituatu, 01. Luiz Eduardo, nível 200, na guarda.